Como vocês sabem, o nosso IMI está em 0,34. O máximo, como sabem, é 0,40. A Câmara Municipal, quando nós a herdamos com 0,35, entretanto baixámos e o programa eleitoral, que quando me apresentei neste último mandato, tinha que haveria uma redução para ele chegar àquilo que é o mínimo legal, que era 0,30. Como vocês sabem, começámos a ter essa descida gradual, e baixámos 0,35 para 0,34, e esta tem que ser uma readaptação gradual para a máquina também, depois de perder a receita, perde-se a receita, e como se perde a receita, precisamos de readaptar também a despesa. E por isso, aquilo que eu vos propunha aqui era que este ano, dentro daquilo que era a perspectiva do programa eleitoral, do meu programa eleitoral, é que nós não baixássemos para o mínimo, mas baixássemos mais gradualmente, e que este ano fosse para o 0,33. O que é que isso, o que abdica-se neste momento em relação à taxa que nós tínhamos, à volta de 150 mil euros neste momento em relação a esta redução. Não foi possível derivado aos incêndios, à quebra da receita, e acredito que o próximo Executivo terá condições de fazer uma redução gradual até chegar aos 0,30, que é o mínimo legalmente. E acho que o deve fazer independentemente de quem for, porque temos que readaptar a despesa em relação à receita. Tem sido o IMI que tem permitido o grande investimento nas juntas de freguesia em termos de subsídios diretos.